Eu tive uma conversa com ela muito dura, muito dura. Tive hoje um debate com Nelson Barbosa, aqui em São Paulo. Eu falei para ela: gente, tá tudo errado. O discurso de vocês não vai para frente. Vocês querem agradar os inimigos jogando o nosso povo no lixo, porra. Preciso falar para o nosso povo.